Uma produção de Eterno. Esta é a história de Daniel, um homem que confiou em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Daniel era um homem sábio e fiel, servia ao rei, sempre com coragem e integridade. Mas algumas pessoas ficaram com inveja dele e criaram uma armadilha para prejudicá-lo. Eles convenceram o rei a fazer uma lei. Ninguém poderia orar a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, por 30 dias. Mas Daniel não deixou de orar ao Senhor. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava e falava com Deus, mesmo sabendo do perigo. Quando o rei descobriu, ficou muito triste, mas não podia quebrar a lei. Então, Daniel foi lançado na cova dos leões. A cova era escura e fria, mas Daniel confiava no Senhor. Durante a noite, os leões se aproximaram. Mas algo maravilhoso aconteceu. Deus fechou a boca dos leões e eles não fizeram mal a Daniel. Mesmo com os rugidos dos leões ao redor, Daniel estava em paz. Na manhã seguinte, o rei correu até a cova. Chamou por Daniel com esperança. E Daniel respondeu: "O Senhor me enviou e fechou a boca dos leões." O rei ficou muito feliz e mandou tirar Daniel da cova. Desde então, todos souberam que confiar em Deus é a força mais poderosa que existe. Essa é a história de Daniel na cova dos leões.